Commodore Dog Oscar, prosiga. Ciente, Romeu Hotel Oscar, chama o centro Recife, frequências 126.85, 125.45 ou ainda 133.65. Bom dia, bom voo. Ainda vale o plano, nível 090? Ciente, reporta para a Copa então, Juliette Samuzulu. Estamos com 91 a bordo, autonomia de 3 em 15, alternada Caju. 6140, táxi autorizado via parte principal, após taxiway Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera da Quebec, chame a torre em 1.68.6 para ingresso e decolagem. O ajuste no 0.94 agora, bom voo. Baixo Lima, Mike, Quebec, Laje 2.6, obrigado. Bom dia, senhor. Identificação, desse é o nível 050, vigilância, chegada amarela. Guardando procedimento NDB para a pista 17. 50, NDB, mas dá para fazer a RNAV? Ah, só tem RNAV para 10. 10, por enquanto, só abre ao 00. Fazer o RNAV, na final cancelar e prosseguir visual girando pela direita para 17. Não, 17 a gente tem redução de posse. Eu aguardo então a abertura para a pista 90. Ok, mantém o perfil da chegada mar e descendo via até 2.000 pés, o ajuste é 1014, 3198. Em 2014, 3198, tem ponto que o estimado de chegada em Salvador é exatamente o 00. Ok, só que o estimado que a abertura da pista é o 00 também, porém a gente depende da confirmação da infraero para liberar, pode ser que seja necessário o horta, ok? Olympus 84, eu ainda não possuo o plano sistema, poderia confirmar a matrícula da aeronave? O Olimpo 03. Vou checar aqui, ok? O, já tá pronto o acionamento no pátio militar? Tem um Embraer da Azul, tá a 10 milhas, pouco mais de 10 milhas da 17. O senhor decola de imediato? 7-140, reporte em ponto de espera. Lima Delta Lima. Informação de tráfego, 12 horas, 5 milhas, mesmo rumo. Papá 28 Alfa, mantendo 1 no 1000 pés. Atento ao tráfego quando estiver cruzando prazo forte, ok? 4-0, mantém ponto de espera aguardando instruções. Complete a aproximação em condições visuais, chame a torre 18-6, bom pouso azul, 4207. Torre Salvador, bom dia. 4207 da Azul. Bom dia, Azul 4207, continue a aproximação, ajuste 10104. Reporte 5 milhas, marca do, da cabeceira 17, baixado e travado. O Juliette Tango Zulu para Aracaju, aguarda a cópia, por gentileza. Ciente, o Juliette Tango Zulu está ciente da pista 0028 fechada, a mesma estará liberada provavelmente ao 00. O senhor aguardaria para decolar de 110 ou decola da 107? 107? Sente só um instante em cópia, Juliette Tango Zulu. Astro 207, 5 milhas a 17, baixou e travou. Sente Azul 4207, avistar todo o pouso pista 107, vento de 130 graus com 10 nós, ajustando 0 no 4. 0 no 4, 4207, vive pouso na 17. Uma chamando solo? Prossiga. É, a gente não tem recorte para falar de 17.1, pela avião 20. Precisa coordenar, como é que funciona? A gente está na guarda. Afirmativo, o estimado aqui para decolagem de acordo com o plano é o Zuno 405, ok? A pista 1028 estará liberada a partir dos 00. Então, em princípio, estaria válido ainda o plano, ok? Ok, a saída seria a mesma, né? Afirmativo, a saída mesma, apenas mudando agora a pista 10, decolagem, curva direita, um perfil da Arbor LF, ok? Ok, então, faltando 2.00, a gente chama o passamento. Afirmativo, o Webjet 9731. O trip 5595 decola da pista 17 ou vai aguardar a liberação da pista 1028? Sente no remoto 14, autorizado pushback e acionamento repasso para o táxi. O Juliette Tango Zulu, Proscópio. Autorizado Aracaju, nível 090. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, no perfil da saída, Conde. O controle em 119.35, a torre em 118.6 e aciona 0253 no transponto. O cotejamento correto confirma apenas o PAT? Afirmativo, o PAT 3 copiado, reporta para o táxi, o Juliette Tangulo. Confirmando, foi o Índia November Alpha, chamando? Sim, só confirma o local de sobrevoo. Sente, o Índia November Alpha está autorizado. Salvador, Salvador, toque arremetido em Valença, 1.000 pés de altitude, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 119.35, a torre em 118.6 e aciona 0171 no transponder. Fechamento correto, confirmando PAT 4, 2 a bordo. Ativa acionamento táxi decolante com a torre em 118.6, o ajuste no 0 no 4, bom voo. O Olympus 83 na escuta. Tá na Lima. O Azul 4207. Tem condições de contornar o ATR da Trip e prosseguir para parqueamento no 01, não confirme? Afirmo, contando Trip, táxi para o 01, azul 4207. Afirmativo, o Trip 5595 na escuta? Azul escuta para cima. Temos o Embraer da Azul agora ingressando no pátio principal via Lima e vai contornar a aeronave e prosseguir parqueamento no 01, ok? Atenção para a aeronave, o Trip 5595. Protáxi, OB65, passando 24 horas, já está na posse de voo. Atentando ao Embraer da Azul agora, que irá contornar mesmo, autorizado táxi via Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera da Quebec, chame a torre em 1.18.6, o ajuste 0.04, bom voo. Graças ao visual para a nave, Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera, 1.7.18.5. O pedaço entrou, hein? Olympus 83, na escuta? Confirmando, a P pista no momento em uso é 107. Porém, a pista 1028 estará liberada daqui a 6 minutinhos. O senhor aguarda para decolagem da 1028 ou prossegue para 107? Dona informando que a EFER já deve estar quase liberando a pista. Nós vamos então para prosseguir para a pista 10 com o ILS, ok? Guarde. Chama o controle 1-1-9-3-5, mantendo o perfil da saída. 1935 no perfil, Oxené, 6140. Do externo, caso inferno, não libere a pista antes, ok? Aguarde, não devo passar. 3198, papel controle. Do 98, controle. Copiado, entendido. Vamos prosseguir, vamos aguardar. Se tiver que fazer horta ou arremetida, tudo bem. Ciente, reporta estabilizado localizador 3198. Ciente. Salvador, Xanamé 1140, decolou, perfil da PUCA. Contato radar, tá 350, sai da PUCA, Xané 6140. 350 na PUCA, 6140. Comigo, vou votando, prossiga. Arrumei Papa Tango. Não vou Papa Tango não, tomou o controle. Confirme, olhei para 83. Zulu Papa Tango, controle para você. Ciente, tá livre táxi até o hotel Olympus 83. Não, eu estou recebendo sim, mas ele está muito baixo, muito afastado. Se eu puder fazer uma ponte, pedir ele para prestar informação, eu estou recebendo. Olympus 84. Webjet 9731, a pista 190 será liberada em 4 minutos. Deseja decolar da 1028 ou vai decolar da 107, o Webjet 9731? Não, nós temos que decolar da 190, a gente vai já vou iniciar, que tem uma turma para você pegar o espaço. Ciente, efetue pushback de modo a ingressar na pista 190. Muito grave. Trip 5595, reporte alinhado e pronto, pista 17. Bom dia, senhor. Identificação, decisão nível 050. Vigilância, chegada amarela. Chegada amarela. Juliette Tango Zulu, no pátio 3, vai decolar da 1028? Confirma o POB, o Juliette Tango Zulu? Ciente, autorizado acionamento, reporta para o táxi, Juliette Tango Zulu. Email my frequency descending until 4000 feet, via bump arrival and stand by for clearance to approach, ok? Approach, 3198, prossegue na aproximação. Deixa eu confirmar com a 2 se eu já pode aproximar. Inicialmente espera no marcador externo. Certo. Confirma para o controle. Ciente, Romeu está bravo, linha litoral 500 pés, reporte através do Pitaçu. 3198, a inicial pode seguir. Prossegue na aproximação, na mínima de aproximação. 3198, completo com a torre 2612, bom dia, concurso. Obrigado. Voador, bom dia, 3198, vai passar o Índia Serra, estimado de pousar 02 aí, baixar a travada do céu. 86, comandante, bom pouso. Controle, bom, 280. Prossiga. Bom dia, cruza 250 para 180. Bom dia, sua identificação desse ao 0620. Vigilão, chegada bom, fio no 270. Descendo até? 0620 via bom, fio no 270. 0620 via bom, obrigado. Gente, aguarde pista livre. É. Torre 186, bom pouso, Romeu, fica bravo. Bravo. Trip 5595, decolou 59, chame controle 119, sol 35. Está pronto para a cópia? 5595, decolou 59, chame controle 119, sol 35. 3935, 5595, boa. Em rota, o restante conforme o briefing da defesa. O Olympus, Olympus 84, controle 119, decimal 35. Livre pouso, tá? 319. Fim de novembro, autorizado aliar e manter pistão no 7. Sente. Eu acho que é bravo. Essa bravo. Depois do processo de Costa Azul, comprou a Terra Azul, 433, já deixamos tudo para pôr, está no canal Tacuã agora, bravo. Presente, 160, 5595. Xanem 1 no 40 Recife, ONU 2685, alterno no 3365, ONU 2685, 33, 25. Meia dúzia, 5. 657. Negative, sir. The runway 10 is now cleared to approach. Descend until 2000 feet via Bonfire Arrival, QNH 1014. Expect ILS X-ray to runway 10, okay? Okay, Go no 270, está reautorizado até 4 mil pés. Ajuste 1014. 4000, obrigado. Torre Web, 9731, pode ficar 0, próximo, muito bom. Senhor, 9731, autorizado aliar e manter pistão no 0. Está 3198 no solo 02, livre direita, chame solo 1219. 19, obrigado. O 00 aguarda no hotel para cruzamento, chama a torre 198, decimal 612. Solo Salvador, está 3198. Vento de 130 graus com 09, ajustando 04, informa o tráfego a 200 pés, seguindo no, tá no setor sul do aeródromo. Portão 2. Alvo Juliette para 2, 09. Sede aguarde Olympus 00. Acho que é bravo, autorizado o pouso no pátio 3, vento 14 graus, 109, justo 104, aposta no sol. Bravo. Não, Webjet 9731, autorizado decolado 10, vento de 14 graus com 109, ajustando 04. Corredores Forte Interlagos, reporte ingressando Interlagos, Romeu Papacão. November Alpha decolou 04, chame controle, 119 decimal 35. 119 decimal 35, Índia November Alpha. Manter pistão zero. Controle de Salvador, Papa Índia, November Alpha, decolada 197. November Alpha, 1000 pés, corredor Axé, reporta farol da barra. 1000 pés, corredor Axé, reportará farol da barra, Índia, November Alpha. O objeto 9731 decolou 05, controle 119, decimal 35. 1935, Márcio, objeto 591-9731. 9731, bom dia, contato radar, só 360, saída Arbor. 360, Arbor. Chama torre 118, decimal 612, que negou no 04, limpos, 84. Guarda, Jelete, estamos no 38, foi indicado? 240, ó, 1738. 220, ó, número 2 na aproximação. 220 indicado, 1738. Entre 220, 1738. Ou no 270, redução indicada 2509. Reduzindo o dono 270. Elefa direto 9731. Tudo da decolada 1-0, vento de 140 graus com 1-0-9, ajuste no 0-4. Zulu Papa Tango, altitude está mantendo? 1.000 pés, né? Ok, mantenha 1.000 para cruzamento do eixo de decolagem da pista 10 de Salvador, ok? Mais 7 minutos, você tá, estará cruzando o eixo de decolagem. Positivo, tá? .730, 738, está autorizado até 3.000 pés. Ajuste em 1014. Redução indicada até 1909, o 1738. É 3.014.199. 253.19.35, Juliette Tango Zulu. Diga, Juliette, Bravo Delta. Mandou o Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, bom dia. Ah, qual foi o transponder que foi pago pelo seu pela torre? 0253 acionado. Ok, você está acionado 0353. Corrige o transponder, está cruzando agora no 1000 pés, sobe 090. Juliette Tango Zulu. Confirma, está acionado 0253. Agora sim, 0253, estava 03.